paixão e desengano. Estou ficando doente, só tristeza e saudade é o que meu peito sente. Estou sofrendo demais por você me ter ausente. Já estou ficando louco, ai meu bem, pois te amo loucamente. Ai, ai, ai, pois te amo loucamente. Oh, vida de minha vida, ilusão dos sonhos meus, seus olhos pretos brilhantes que meu coração prendeu. Dia e noite, noite e dia, seu amor tem que ser meu. Não posso ficar contente, ai meu bem, longe dos carinhos seus. Ai, ai, ai, longe dos carinhos seus. Mulher dos meus encantos, ó paixão da minha vida, preciso dos teus abraços, minha dama preferida. Quero cair nos teus braços ao resto da minha vida e serei o mais feliz. Ai meu bem, junto com você querido. Ai, ai, ai, junto com você querida. É Carlito Baduí e Voninho, os reis do batidão, dama preferida. Antes tivemos Caboclo Centenário com Dino Franco e Mouraí e Amigo Incerto com Cacique Pajé. Música caipira o tempo todo, Clube do Caipirão. Portugal, Brasil, Jamaica, Canadá, Burundi, Austrália, Japão. Os sete cantos do mundo num único programa. Volta ao Mundo, de segunda a sexta, das 9h30 às 10 da manhã, na sexta. Dançável e carregado de energia, Hugh Garage foi famoso sobretudo nas décadas de 80 e 90. Outros géneros da dance music sucederam-lhe, mas ficou sempre na memória e ainda hoje tem os seus revivalistas. Tem também um programa de rádio na sexta. Underground Garage Sound, às terças e quartas-feiras, das 9 às 9h30 da manhã, na sexta. Pequenas atuações fazem grandes concertos.

pelos caminhos da vida, ela está sempre presente. Vai, lembrança, e não me faça querer um amor impossível. Se o lembrar nos faz sofrer, esquecer é preferível. O que adianta querer bem alguém que já foi embora? É como amar uma estrela que foge ao romper da aurora. Arranque da nossa mente horas distantes vividas, longas estradas que um dia foram por nós percorridas. Apague com a mão do tempo os nossos rastros deixados, como flores que secaram no chão do nosso passado. Clube do Caipirão. Meu caminhão boiadeiro, minha casinha bem feita, meu violão celesteiro, esposa boa e direita, a criançada patola, a caçulinha boneca, uma grandinha na escola, mas o machinho sapeca. Sentado na cabine do poçante, eu me preparo para mais uma jornada. Esquento a máquina, me ajeito no volante, vejo a turminha na janela debruçada, já com saudade da caçula piquitita. Anjinho lindo acenando para mim, ajeito o espelho, vou saindo de mansinho, dou uma buzinada e pra dormir eu canto assim: tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau, cuida bem da mamãe pra mim. Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau, vou cuidar, papazinho, sim. Meu caminhão boiadeiro, de gado bom carregado, rei do sertão brasileiro, corta montanha e cerrado, igual ao seu motorista, parece ter coração, sofre, tem glórias na pista, amigo na solidão. E rodando bem tranquilo pela estrada, vejo crianças na janela em saudação, fico feliz e correspondo à garotada, sinto bater descompassado o coração, me representa que estou vendo a piquitita, que bem distante esperando está por mim. Aperto o passo e dou uma acelerada, dou uma buzinada e pra dormir eu canto assim: tchau, tchau.